este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espírita, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos nesse início, algumas perguntas e respostas do livro O Consolador, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E dessa vez trouxemos a seguinte pergunta que cabe a todos nós que vivenciamos os centros espíritas, que vivenciamos os fenômenos mediúnicos em todos os lugares onde podemos estar. Pergunta-se a Emmanuel: qual a maior necessidade do médium? E pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos responde: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Diante de uma resposta tão sábia, todos nós que estejamos ouvindo essas palavras do Emmanuel, que temos a responsabilidade com a mediunidade no centro espírita, nós devemos estar atentos a esse quesito da evangelização inicial, fundamental, daqueles que estão iniciando o exercício mediúnico. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 14 de janeiro, uma linda manhã na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, é aniversário do meu irmão Marco Antônio de Limeira, um grande abraço. Uma manhã fresquinha e aqui, graças a Deus, estamos começando o nosso programa, tendo a assistência da Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica de som, Vinícius Júnior Pires, sempre com sua competência indiscutível. Muito bem, meus amigos, como sempre procuramos fazer, criar um link entre todos os textos, eu tenho explorado esse livro Emmanuel, que é o quinto livro do Chico Xavier, e confesso, como já disse a você, já li esse livro, mas os textos têm me surpreendido. Talvez agora, lendo com um pouquinho mais de cuidado, a gente comece a perceber nuances que passaram despercebidos. E dessa vez, escolhi um tema que está inserido no capítulo 31, Os Espíritos da Terra, com o título Como se opera o progresso geral? E Emmanuel escreve isso em 1938, pela mediunidade de Chico Xavier. O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se ainda com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas, que já tiveram a ventura de conhecer outros planos mais elevados do universo e que deles vêm mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Quando notardes em meio de uma coletividade certas almas que delas se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios de pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam os seus semelhantes à imitação ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam, com um conhecimento inato de que são portadores em razão da sua permanência em outras esferas. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando através dos evos o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Esse capítulo do Emmanuel, no meu comentário, eu destaquei algumas colocações em que ele fala da vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas. Nós é que não percebemos, mas dezenas, centenas de missionários em todo o mundo, em todos os países do mundo vêm. Um na parte moral, outro na parte científica, outro na parte da arte, outro na música, enfim, em várias áreas do conhecimento humano, trazendo luz aos nossos, à nossa vida. E o que nos falta é esse poder de observação e identificar na nossa sociedade aqueles que são líderes, que exemplificam e que fazem o bem a essa toda coletividade. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos passar essa hora e meia aqui comentando a respeito da doutrina dos Espíritos da melhor forma possível. Um bom dia. E com muita alegria, voltando aos trabalhos depois de um tempo ausente. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius. Aí sempre nos dando o maior suporte aí na técnica. A Inês, que está no telefone 34635068. E bom dia a você que nos ouve, que está conosco aí pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, nessa manhã gostosa de domingo. Apesar do verão que estamos numa manhã quase de outono, né? Uma manhã gostosa, fresca ainda, noite boa. Então temos só que agradecer a Deus esse dia maravilhoso, né? Enquanto você falava aí, tanto a frase do Consolador quanto o texto do Emmanuel, né? Emmanuel é um caso a ser estudado, né? Existe uma necessidade de estudo desse espírito, da produção desse espírito humano. Ele tem assim uma profundidade muito grande nos textos, né? Então não dá para você pensar uma frase dele só, você tem que tentar fazer um estudo de caso, né? Conjunto da obra é muito poderoso, né? Mas é algo que eu venho batendo nos últimos meses nas minhas palestras. Eu venho perguntando para as pessoas assim, você tem o evangelho? Não, e não estou falando do evangelho segundo o Espiritismo, estou falando do evangelho. Você tem o evangelho? A maioria tem. Você já leu? Quase ninguém leu. Quem leu? Estudou? Aí uns dois, três levantam a mão. Dois, três de uma palestra. Aí agora, esses que levantaram a mão, eu posso fazer uma pergunta? Nenhum mais levanta a mão. Abaixa a mão na hora e a coisa... Falou, gente, eu não estou aqui, eu estou fazendo uma brincadeira para mostrar como nós não nos evangelizamos ainda. A partir do momento que a gente conhece o Evangelho, a partir do momento que a gente estuda o Evangelho e a gente busca vivenciá-lo em nossa vida... Essa é a hora que o médium está pronto, segundo o Consolador. Né? Agora, evangelizar-se, as pessoas. Né? Evangelizar-se. Evangelizar-se. Evangelizar-se é colocar as experiências, o modelo. Quem que é o modelo e guia da humanidade? Jesus. É você colocar um modelo de vida de Jesus em prática na sua vida. Perfeito. Concordo. Agora, plenamente. Quantos fazem isso? Né? E aí eu não estou julgando ninguém, eu só estou relembrando que esse evangelizar-se falta muito. Agora, vamos somar isso à outra pergunta do no livro Emmanuel lá. Como se opera o progresso geral? Tá, vindo incessante ao planeta de almas esclarecidas. Muito bem. Essas almas esclarecidas que vêm ao planeta constantemente, eu com o Luiz, eu não sei nem quem começou a brincar primeiro com isso, Deus, ele emana incessantemente condições para sua transformação diariamente na sua vida. Além de vir já em inspiração para você, vem com pessoas na sua volta. Mas quando você tem acesso a essas pessoas? Acho que basta procurá-la. Eles existem. Não, você tem que estar com vontade. Ah, sim. Você tem que estar, você tem que estar querendo aquilo. Sim, sim. Porque sim. Senão... por exemplo, eu não estava falando com você lá, eu tive a oportunidade de estar nas férias agora com um tio lá que é filósofo, eu estudo filosofia. Você queria e ele estava ali, né? Ele estava ali, mas ele ficaria ali se eu não fosse lá perguntar. Sim, sim. Porque ele não ia fazer um discurso para mim só porque, vem cá, vou fazer um discurso para você. Não, eu tive que ir lá e fazer as perguntas. Então, se tem essas pessoas no planeta esclarecidas à nossa volta... Eu tenho que melhorar a minha condição de pergunta e poder absorver deles a informação também, de percepção, né? E absorver esse mais. Agora, o orgulho, a vaidade, a prepotência faz com que você fique distante do aprendizado e você não vai crescer. Eu estava brincando com você aqui no começo que nós somos espíritos do século XIX encarnados em tecnologia e convivendo com tecnologia do século XXI. Ou 22 já, em alguns casos. Quer dizer, como que... Olha o gap que tem de evolução moral. Sim. Aí, muito grande. Se a gente não se preocupar com esse processo individualmente, nós nunca vamos progredir. E uma pergunta que eu faço a você, Alan, e ao Luiz. Vocês acham que nos centros espíritas que vocês têm conhecimento, existe essa orientação, essa instrução, essa proximidade da direção aos médios iniciantes... da necessidade de se evangelizar? Olha, nós não podemos generalizar, né? Eu diria que qualquer centro espírita bem orientado, isso é mandatório. Sim, mas será que se executa? Não se executa. Não se executa. Nós temos a oportunidade, eu, Luiz, de conviver com o ensino da mediunidade. E para esses alunos que a gente acaba ajudando, trabalhando com eles, nós incentivamos o estudo do Evangelho. Mas é difícil, porque geral, você incentivar... Tem uma dificuldade até das pessoas, entende? O cara no centro que fica batendo nessa tecla, ele vira mais ou menos um chato. Ele é um fanático, ele é evangélico. Eu sei disso. Entendeu? Você é evangélico e fala, eu sou. O objetivo dessa pergunta é exatamente essa provocação, para que todos que estejam nos ouvindo saibam que há necessidade disso e nem todos os centros espíritas fazem isso. Então é um trabalho individual. Você entrou num campo que agora a gente tem que entrar mais um pouco. Né? Ótimo. Normalmente as pessoas adentram a mediunidade mais ou menos por uma necessidade. Elas começam a perceber que no exercício da mediunidade elas dissolvam alguma coisa que lhes faz bem. Então, se desenvolve no médium mais ou menos um conceito assim. Olha, eu tenho que ver, e pelo menos uma vez por semana no centro, né, exercitar a minha mediunidade e a minha vida fica mais ou menos estável. Me faz bem. Isso. Né? E quando ele descobre, por exemplo, que ele não precisa ir nas 4 reuniões por mês, ele falta uma e não aconteceu nada, ele diz, não tem problema se faltar uma vez por mês. E ele tenta 2 vezes. Se também ele se sentir mais ou menos bem, ele diz, não tem problema faltar 2 vezes. Exatamente. Falta, entendeu? E se você bobear e ele faltar as 4 e se sentir bem, ele passa a não ir. É mais ou menos. Mas eu acho que todos nós, Luiz, devemos repetir e dizer da necessidade dessa evangelização. Geraldo, deixa eu te falar uma coisa. Você há de convir que, num primeiro momento, o exercício da mediunidade é um sacrifício. Sim. É por quê? Porque você vai se deparar com situações novas, né? Situações diferentes da que você vive no seu dia a dia, tomando um chopinho, batendo papo com os amigos, dando risada, né? Até porque, inclusive, o assédio das pessoas que o veem fazendo isso, né? Porque às vezes, pô, de novo, vai para o centro, não vai para o churrasco, né? Entende? Então, um esforço que você tem que fazer e você tem que estar consciente disso. E aí eu te conto o auge. A semana, esse mês de 2017, esse ano de 2017, nós fizemos umas férias num grupo mediúnico que eu participo, umas férias, e agora voltamos no dia 8. E a decisão do grupo foi exatamente essa: 2018 não teremos férias. Que bacana! Porque é um grupo que mordeu. Entende? É um grupo que sentiu tudo isso e sentiu falta durante os 10, 12 dias que a gente esteve ausente. Entendeu? Nossa, quer dizer, muito legal. Em suma, chegou no ponto onde ele tem consciência de tudo que ele faz e já sente prazer muito no que faz. Muito esclarecedor. Alguma coisa mais, Leonardo? Não, eu acho que nós começamos em alto nível aqui, mas lembre-se sempre, evangelizar-se. Eu acho que essa é a palavra aí do Emmanuel para nós. Então fica a mensagem. Então vamos lembrar também, e até dentro desse contexto, que o centro espírita é o ambiente adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós, participantes, dirigentes de grupos espíritas, vamos criar grupos de estudos, de pesquisa, de questionamento. O Espiritismo necessita de busca, de perguntar, de ir atrás, de abrir. Não é uma doutrina fechada. Ela se casa com a filosofia, se casa com a psicologia, se casa com a medicina, se casa com tudo. É necessário estudar para se entender melhor a doutrina espírita. Então, todos nós que possamos estar nessa sintonia do estudo e da busca de um ensinamento maior. Mas vamos só mais um pouquinho, vamos. A coisa está gostosa, mas temos que nos aprofundar. O que é o evangelizar-se que o Allan coloca? É você conhecer o evangelho em profundidade, a ponto de aquilo estar na sua mente e você começar a aprender a linkar aquilo com fatos da vida. E colocar em prática. Colocar em prática. Entendeu? Quer dizer, eu atendi, por exemplo, um senhor extremamente bem sucedido na vida, e ele estava entrando em depressão, porque descobriu que o sucesso da vida não é o que ele buscava. Falta alguma coisa, o que que é? Eu já tenho tudo, né? E aí, então, eu tive a oportunidade de ressaltar aquilo que nós ouvimos na igreja 500 vezes: cultivai o tesouro que a traça não rói. Entendeu? Quer dizer, então está lá no evangelho, é uma frase repetida, mas a gente não entendeu. E a gente entende, né, Luiz, que essas mudanças não acontecem de um dia para o outro. Não. Porque às vezes chega um médium que você vê que ele tem boa índole, ele é esforçado, mas ele é muito imaturo, ele vem cheio de receios, e ele dá passividade, mas não dá, ele fica receoso. Então, eu acho que a gente, como dirigente, como instrutor, é dizer a ele que primeira mediunidade é um mecanismo natural e que é muito importante ele se adequar aos bons costumes, aos bons pensamentos, perguntar, meditar. Você não acha que... E por que você acha que, por exemplo, a igreja presbiteriana, a casa espírita, eles comentam e te orientam no sentido do evangelho no lar uma vez por semana? Sim. Entendeu? É o exercício do conhecimento do evangelho, pelo menos uma vez por semana, no intuito de que aquilo lá possa introjetar em você. É o que você falou, não se dá por um passe de mágica, se dá por uma prática. Não, e começar com o evangelho uma vez por semana, né? Porque o certo era vivenciar o evangelho diariamente. Acontece que você começar a falar para o cara, leia o evangelho 15 minutos por dia, ele vai falar, você é louco, eu não tenho tempo para isso. Outro dia uma senhora ficou discutindo comigo que ela não tinha tempo. Aí eu falei para ela, a senhora permite, vamos pôr na lousa aqui tudo que a senhora faz na semana? Ih, você vai cansar. Eu falei, vamos lá, fala para mim tudo que a senhora faz. Aí ela começou a elencar as coisas, ela fazia realmente bastante coisa. Só que ela, 2 horas por dia, via novela. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho nada contra a senhora ter um lazer. É um direito, mas um lazer que leva para a senhora emoções de raiva, de ódio, emoções de vingança, de traição. Ideias perniciosas. São 2 horas perdidas na sua vida que se a senhora dedicasse a elas 20 minutos por dia ao evangelho, a senhora estava dando uma vacina de coisa boa, ótimo, na senhora, ótimo, muito maior do que essa poluição mental. A imagem é boa, vacina. Aí ela começou assim, não, mas eu não posso ver. Veja 1 hora por dia de novela, mas primeiro. E depois da novela, a senhora lê 1 hora de evangelho. Vamos combinar assim? Aí eu falei, então mude, ó, a senhora não quer ler 1 hora? A senhora fala assim, a senhora vê 1 hora de novela, para aquela novela, leia 15 minutos de evangelho e 45 minutos a senhora fique em silêncio, meditando nos 15 minutos que a senhora leu. Ela falou, mas isso é difícil. É lógico que é difícil. Porque você vai sair da sua zona de conforto, você vai sair daquele lugar que está confortável para você. É que as pessoas se acomodam nesse status de vida e para sair disso tem que romper com essa inércia, né? E é difícil. É difícil. Mas muito bem, meus amigos, vamos pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, a gente sempre gosta. Aliás, essa música, esse CD, eu vou emprestar para um amigo meu para ele copiar, que ele gostou muito desse CD. Vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier e com a palavra Alain Denis Souza. Igreja Livre, capítulo 55 do livro Vinha de Luz. Começamos com a passagem relatada em Carta a Gálatas, capítulo 4, versículo 26, de Paulo. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todas nós. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no limitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam ou não julgueis, e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhecem que além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Bonito, né? Coisa linda. E mostrando exatamente a questão de sectarismo entre nós. Paulo falava aos cristãos da época, né? A igreja de Gálatas, né? É. E ele falava a uma comunidade mais ou menos restrita. Agora, nós podemos ampliar isso às várias religiões, né, que têm como finalidade a divulgação das leis divinas. Então, nós temos católicos, temos espíritas, temos protestantes, temos judeus, temos ateus, porque os ateus também, embora eles não acreditem numa religião, eles acreditam em um poder superior. Nós temos que raciocinar exatamente nisso, e uma coisa que eu me preocupo sempre, e repito até várias vezes, eu sempre penso assim: eu não me preocupo com o que os homens pensam, eu me preocupo com o que os espíritos pensam. O que os homens pensam é de acordo com a sua interpretação. O que os espíritos pensam é de acordo com o meu pensamento. Eles captam o meu pensamento e sabem o que eu quero dizer. Então, quando essa censura vem dos espíritos, estão censurando o meu pensamento. Então, eles captam a origem da coisa. Os homens não, os homens interpretam. E nós estamos viciadamente envolvidos, entrelaçados, por uma coisa que se desenvolveu entre nós, que é o politicamente correto. É você falar e procurar falar aquilo que as pessoas desejam ouvir. E aí nós começamos a prejudicar, né? a distorcer, inclusive, o nosso próprio pensamento. Então nós temos que continuar na palavra de Paulo, como ele diz, nós temos que continuar conscientes de que, se a nossa consciência não nos censura, nós possamos abertamente falar exatamente o que nós pensamos. Até porque, em assim sendo, quando nós estivermos errado, alguém de uma forma correta, de uma forma fraterna, pode e tem a chance de nos corrigir. O Luiz falou uma coisa muito séria agora, nesse comentário. Tem se discutido muito hoje a palavra que está muito em moda, muito em voga, ética. É, tem se falado muito dessa palavra ética. Se a gente traduzir a palavra ética por aquilo que você faz quando ninguém está vendo, por ser correto naquilo que você faz quando ninguém está vendo, se você for eticamente, se você agir eticamente na sua vida, dentro do centro espírita, dentro da igreja que você frequenta, dentro do lugar, se você for sinceramente ético com você, sempre a ética para com você. Se você for ético com você, fazer o melhor que você pode, independente de orgulho ou presunção, Independente desse orgulho ou presunção, se você for ético, você vai conseguir interferir ou colaborar mais com as pessoas do que você imagina. Porque as pessoas vão ver em você um ser esforçado em estar melhor a cada momento. E a espiritualidade que te observa vai te intuir, porque ela vai perceber que o seu objetivo, o seu propósito é para o bem. E tem uma frase que eu repito muito que está no Livro dos Espíritos. Quem é um verdadeiro espírita? E os espíritos respondem assim: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, não é o perfeito, não existe entre nós, mas é o que se esforça em dominar suas más inclinações, se esforça e faz tudo o que pode para auxiliar na sua transformação moral. Então, se você é um esforçado e se você utiliza eticamente do conhecimento que você adquiriu para a comunidade que você atua, seja ela na sua casa, na sua igreja, seja onde for, você vira esse ser que veio à Terra aqui, como Emmanuel disse aqui, que é o que vem para inspirar o outro a se transformar. Agora, se você quer estar na sua igreja, no seu centro espírita, para ser reconhecido como o presidente, o diretor, o coordenador, se você está atrás de títulos humanos, você está bem desalinhado com esse céu espiritual que Emmanuel está nos prometendo aqui. E aqui esse texto, eu tenho buscado entender um pouco mais Emmanuel, e eu até digo que ele diz muito naquilo que não está escrito. Porque quando ele se refere à igreja livre, essa igreja não é apenas a igreja, mas qualquer instituição onde os homens labutam, trabalham. E quando ele fala da igreja livre, a gente começa a pensar também que deve existir uma igreja presa, uma igreja reclusa. E ele fala que a igreja livre é aquela que foi libertada pelo Cristo. Não a figura, o ser humano Cristo, mas as ideias, o pensamento, a energia, a bondade, o amor. A libertação dessa igreja é por essa atmosfera de energia e de amor que a gente acaba cultivando, se identificando e se sintonizando com essas forças maiores. Enquanto que as igrejas que são presas, as instituições que são presas, se deixam dominar pela interpretação humana, como ele diz aqui. O espírito orgulhoso e sectário há tanto tempo dominante nas atividades da fé. Então, entre nós, aspas aqui, entre nós, que dirigimos os centros espíritas, existe muito orgulho, existe muito sectário, existem aqueles que buscam cargos que são coisas secundárias. Então, é a essa libertação que o Emmanuel pede, nos libertarmos desses atrativos terrenos e nos dedicarmos e buscarmos essa libertação com Jesus. E libertar-se com Jesus, o ápice maior para a nossa humilde realidade, é aquilo que Paulo disse: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu entendo que isso, para nós, é o estágio maior. Talvez estejamos 2, 3, 4 degraus abaixo, 5, 10, mas é o caminho. E tanto nós, como a igreja, como o centro espírita, como qualquer instituição, nós devemos estar menos presos a esse orgulho, ao sectarismo, à palavra, essa interpretação distorcida do que é o sentimento que se extrai da filosofia de Jesus. Lembrando, né, que na vinda do Cristo, a religião judaica, os sacerdotes, induziram o povo judaico de que aquele não era o Cristo, né? Agora, houve judeus que não ouviram os sacerdotes e seguiram o Cristo, que se tornaram os cristãos. E eles foram mal interpretados. Exatamente. Eles são os excomungados. Exatamente. Então, lembrando, quer dizer, no ápice da evolução humana, que foi a vinda do Cristo, aquele povo, orientado pelos sacerdotes que não acreditaram que Jesus era o Messias, né? Muitos deles estão esperando até hoje. E curiosamente, você vê a justiça humana, a visão humana. Jesus é crucificado entre dois ladrões. Pedro é crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo tem a cabeça decepada, quer dizer, a justiça humana interpretando de maneira equivocada a lição que veio, né? Muito bem, meus amigos. Alan, você tem notícias do nosso Facebook? Antes disso, eu queria reler o que você leu no começo de Emmanuel. Como se opera o progresso geral? Eu acho que cabe bem a releitura. O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas que já tiveram a ventura de conhecer outros planos mais elevados do universo e que deles vêm mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Quando notardes, em meio de uma coletividade, certas almas que delas se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios de pretérito longínquo. Olha só, isso é importante. Ele é nobre porque ele resgata desvios de pretérito longínquo, quer dizer, ele se fez melhor. Está trabalhando. Ele se fez melhor, ele é esforçado. Ou desempenhando o elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam os seus semelhantes à imitação ou realizam reforma nos domínios das atividades a que se dedicam, com o conhecimento inato de que são portadores, em razão da sua permanência em outras esferas. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando, através dos erros, através do tempo, o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Sem querer lembrar nada, mas lembrando, nós temos um exemplo bem atual, comandando a Igreja Católica. Sim. Né? Quer dizer, é um cara que veio para mudar. É um missionário. E por isso que ele sofre os ataques como sofre daquelas correntes que não querem isso, querem continuar na mesmice. E é muito curioso um programa espírita estar elogiando o Papa Francisco, porque não. Ele está acima de quaisquer sectarismos. Nós não estamos sendo uma igreja, nós estamos sendo universais. E uma igreja livre. Isso, né? Uma igreja livre. Muito bem, vamos lembrar dos nossos patrocinadores, da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da biblioteca, e também de feiras de livros que são feitos e que arrecadam dinheiro para a manutenção do programa aqui na Rádio Brasil. Lembremos também da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. 10 horas e 9, quase 10 minutos. Estamos tentando adequar o tempo. E hoje vamos dar continuidade ao estudo sequencial do livro O Céu e o Inferno. Um livro também fantástico que veio à luz no ano de 1865. Mais uma vez, esses textos foram escritos, ordenados por Kardec, baseados nas dezenas, centenas, milhares de comunicações que se submeteram à generalidade concordante e à observação rigorosa do mestre. E ele foi coordenando tudo isso e foi escrevendo a ideia dos espíritos, tanto que a doutrina é dos espíritos. E estamos aqui na parte em que Kardec está esmiuçando, detalhando o céu. O que é o céu, no sentido filosófico, religioso, né, que se tem no mundo? E hoje estamos no item 11, e vamos até o 14 rapidamente, em que é muito interessante, a cada tópico eu abro a palavra para nós três aqui, em que é escrito no livro Céu e Inferno: a reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais há entre os mundos, alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenas, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e, finalmente, os mais sólidos da madureza. Então aí, né, céu e inferno nos dá uma visão dos mundos superiores. E todos nós sabemos, e é comentário corrente, a respeito do próximo estágio que a Terra vai passar, que será um planeta de regeneração. Os mundos, assim como os homens, eles também progridem, né? E eles progridem exatamente com a diminuição dos efeitos físicos, né, dos efeitos geológicos, e a melhora da condição de vida para aqueles que ali vão habitar. E todos nós estamos concorrendo, né, para que nós possamos prosseguir na Terra, nesse mundo de regeneração. Então é uma coisa que abertamente nos é colocada a respeito do progresso do nosso planeta, e para esse progresso irão aqueles alunos que passarem de ano, aqueles alunos que cumprirem a lição. Então, daí o link com o nosso tema de hoje, que é o Evangelho, né? Então, por isso é que a gente insiste tanto, bate tanto na tecla de que a gente possa estudar o Evangelho para introjetar as suas lições, para, através do conhecimento dessas lições, comparar com as nossas ações, para saber se nós estamos vivendo em consonância com o Evangelho do Cristo. E aí você vê que tudo se encadeia. E também esclarecendo, né, aqueles que não tiverem nessa oportunidade a possibilidade de progresso, eles não estarão fadados ao inferno, mas repetirão, né? Eles prosseguirão lutando no sentido de se convencerem que nós fatalmente progrediremos. Se existe uma coisa fatal, é o progresso humano. É só questão de tempo. Sabe, existem algumas reflexões no mundo aí que acabam por exemplo, eu estou lendo um livro agora muito interessante, chama Controvérsia. Eu vou lembrar daqui a pouco o autor. Nessa controvérsia, é romanceado um fato real que ocorreu na época que os franceses, melhor, os espanhóis, estavam conquistando a América. Então, houve um momento que se discutiu a nível muito alto se os então índios colonizados ali tinham ou não alma. E o autor, ele é muito feliz, né, com a escrita desse livro, que ele, deixa eu lembrar o nome do autor aqui, que ele, ele consegue criar esse diálogo, porque esse diálogo foi feito à base de cartas, e ele fez esse diálogo acontecer pessoalmente. Então ele colocou lá um secretário do Papa da época como mediador de uma discussão. Mas os dois que estavam ali, um dominicano que defendia a alma dos índios americanos, e o outro, um que combatia que eles não tinham alma, porque qual que era o grande interesse em jogo? Se eles não tivessem alma, eles podiam ser usados como... Não, podiam ser usados como burro de carga, eles podiam ser usados como recurso financeiro. E aquilo ia enriquecer muito mais o governo. E o outro... contra-argumentando ao contrário. Nessa controvérsia, Jean-Claude Carrière. É um autor novo, é um livro da Companhia das Letras, um livro muito interessante. E aí, esse é um livro baseado em retóricas, em argumentos, né? em muitas... mas por que eu lembrei desse livro baseado nesse contexto do Céu e Inferno? O que acontece? Nós estamos falando disso, essa briga, nós estamos falando de 1600, mais ou menos. De 1600 para 2018, que nós estamos aqui, nós estamos falando de 500 anos, 450 anos, por aí. Ainda tem muita gente que repercute a ideia de que algumas raças no mundo são inferiores. Ainda se fala isso. Eu não sou nascido num berço rico, mas eu acredito que entre os ricos, porque eu tenho amigos que são, se fala que tem pobre que não vive por quê? Não precisava nem viver. Eu, por conhecimento também de causa de amigos americanos, o que é o Brasil? É uma terra de índio. Até hoje é ensinado isso em muitos lugares dentro dos Estados Unidos, 2018. Então, essa repercussão desse preconceito, ela dificulta a ideia da existência de um espírito em todos os seres humanos. Nós nos vemos mais como corpos, que em algumas reencarnações somos melhores e mais eleitos do que outros em posição social, em posição econômica. Quando nós, seres humanos, nos vermos como espíritos imortais, que ora estamos num corpo, ora estamos em outro corpo, uma controvérsia como essa que eu estou lendo, um preconceito como a gente assiste hoje, ele perde a razão de ser. Porque aquele ser humano está numa experiência de vida reencarnatória que levou ele àqueles fatos, por vários motivos. A gente estava falando de amigos aí antes da rádio, né? De comportamentos complicados desses amigos. Mas ele não é menos do que a gente. Ele é um ser humano, um espírito imortal. Que requer atenção. Que requer atenção, que precisa do nosso apoio, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso esforço de entendimento para que um dia a gente não faça o mesmo. Eu observo, Alan, o seguinte, quando a gente, antes de reencarnar, todos nós vivemos na erraticidade e certamente muitos de nós planejamos a nossa vinda, planejamos os principais fatos e você se prepara para algumas provas e você vem com o pensamento livre, em geral vem. Quando você reencarna, você entra numa caixa. Porque essa caixa, ela está andando, ela é viva aqui na Terra. E o difícil, não é difícil, as pessoas se acomodam dentro dessa caixa e não querem botar a cabeça fora da caixa. Porque se acomoda aos ensinamentos, aos hábitos, às culturas, e ele vai se distraído, vai vivendo, e ele não sai da caixa. Então, quando Kardec faz essa colocação, olha, existem mundos superiores. Ah, então quer dizer que tem mundos em outros planetas que têm reencarnação? Tem, muito parecida com a gente, só que são mais elevados, ou mais atrasados. Mas ele está citando os mais elevados, em que a vida lá é mais feliz. Mas é uma felicidade não dentro dessa caixa, é fora dessa caixa. E aí nos remete à igreja presa. A igreja presa é a que está dentro da caixa. Então, todos nós, a igreja, o centro espírita, seja qual for a instituição, o ser humano precisa sair da caixa. E como é que faz para sair da caixa? Eu falo isso para mim mesmo. Como é que você, Geraldo, vai sair da caixa? Primeiro, se exercitar a não alimentar os preconceitos. Você ouvir com atenção aquele que é diferente de você. Para você falar, poxa, o quanto ele tem razão, o quanto isso é uma verdade. Se não for verdade, o que eu preciso estudar? Então, eu acho que é esse exercício, ao falar de mundos superiores, é que o Kardec puxa a gente. Olha, sai desse mundinho aí e olha que tem outros lugares, tem outras moradas. Era isso que eu queria dizer, que eu acho que seria interessante. E o que o Alan comentou é exatamente demonstrando que essa evolução intelectual se processou sem a evolução espiritual. Porque esse ser humano intelectualmente superior, evangelizado, ele não veria o outro como um inferior, mas ele veria o outro como uma criatura quem ele deveria dar suporte para se elevar. Sim, sem dúvida. Quer dizer, então você vê que o mecanismo do mundo é perfeito. Agora, a nossa distorção é que provoca isso tudo. O orgulho. E se a gente pegar o que você falou, Geraldo, no Livro dos Espíritos, fala que a nossa encarnação, quando a gente está encarnado, nós estamos aprisionados num corpo. É a palavra que é usada. Nós somos prisioneiros de um corpo, que na desencarnação nós estamos libertos daquele corpo. Então, por que será, que essa é a pergunta que eu fico aqui pensando, por que será que os espíritos colocam esta palavra? Por que que nossos espíritos estão aprisionados num corpo? Porque livres nós faríamos muito mais besteira. Você imagine-se dentro de um escafandro, sei lá, 500 metros de profundidade no mar. Qual é a sua capacidade de locomoção? Muito pequena. Né? Exatamente. Então, se compara você como espírito, onde livre você tem as percepções por todo o corpo espiritual, lembrando Jesus, quem me tocou? Né? É. Então, quando você livre tem toda essa percepção, você passa a ficar enclausurado num corpo que você vai ter as sensações e capacidade de observação através dos olhos, do ouvido e do tato. Né? E vai poder se comunicar através da boca. Né? Então você fica totalmente manietado. Manietado. A ideia é muito Mas boa. Por que isso? Para nos desacelerar, para nos preocuparmos apenas com coisas importantes para a nossa evolução. Porque se a gente tivesse pleno de sensibilidade, sem essa limitação do corpo físico, nós fazíamos muito mais besteira. É uma oportunidade de evolução. E aquela cena do filme Nosso Lar, em que o espírito vai reencarnar e os amigos estão assim, boa sorte, nós estamos aqui, quer dizer, sabe que ele está entrando nesse escafandro, olha, nós estamos, lembra da gente, não sei o quê. Muito bem, então dando sequência, o Kardec ele continua sobre esses mundos superiores falando o seguinte: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os seus graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios, revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou os mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa que se não chega, senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. É, então você veja, né, que a lição de hoje nos deu aí um mapa da mina, né? Nós temos que, no nosso relacionamento humano, identificar as pessoas virtuosas, né? A pessoa virtuosa não é aquele fala mansa. Muita paz, irmãos, né? É, a pessoa virtuosa é aquela que nas suas ações revelam virtudes. O Emmanuel tem uma lição muito bonita que ele diz assim, para nós prestarmos atenção nas pessoas que não concordam conosco. Sim. Ele diz assim, porque normalmente o que, que nós fazemos, classificamos como do contra. Né? É. Pessoa que não concorda com a forma que nós pensamos, nós já botamos na caixinha do contra. É contra. E ele diz exatamente para que examinarmos o pensamento daquela pessoa que é discordante do nosso, para vermos se o pensamento dele concorda com o do Senhor. Sim. Se o pensamento dele concorda com o pensamento divino, nós precisamos então rever a nossa forma de pensar. Exatamente. É, não, é que a gente tem uma tendência a querer se afastar daqueles que direto nos incomodam. Direto, nós somos, né? Assim. É, incomoda, né? É. Então a gente quer se afastar daquele que nos incomoda, né? E muitas vezes ele é o melhor professor para a sua transformação. Ele que vai falar mais de você. Porque a pessoa que concorda com você, ele tem uma tendência a te elevar o orgulho. É uma mãezona, né? Ela está passando a mão na cabeça. Tá. Agora, aquele que fala para você, não é assim, né? Aquilo faz você ser melhor. É lógico que para isso você tem que ter evangelização no coração para poder dar a outra face ao seu inimigo. Né? E para a gente entender essa felicidade em mundos superiores tem que sair da caixa. Porque essas interpretações, o pessoal fala, quer dizer que se eu vou para o céu, eu vou ficar tocando harpa lá. Isso é uma interpretação da caixa. Quando você bota a cabeça fora da caixa, você vê que existe um progresso intelectual e uma interação com as energias divinas. E mais adiante, Kardec escreve, olha só que interessante, as atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiências... Proporcionadas ou proporcionais? Proporcionadas. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida à direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza, até os mais ínfimos pormenores da criação. Nesse vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. levando-se em conta que o nosso sistema solar, com 8 ou 9 planetas, aí, ele faz parte de uma galáxia, né, que tem 100 bilhões de sistemas solares, que nem esse nosso. E esse universo que tem 200 bilhões de galáxias como a nossa, a gente imagina, né? Nós conhecemos Jesus, o nosso Cristo planetário. Quantos Cristos haverão nesse universo? Né? Então você vê que essa pleia de espíritos que já chegaram à perfeição e comandam pleiades de mundos, como menciona aí, quantos Cristos haverão nesse universo? E trabalho para muita gente, né? Cristo nos colocou em contato com missionários e outros que vieram em outros tempos, nos mostrando que trabalhadores aí para a seara do Cristo tem imensos, né? Trabalho, então, né? Trabalho para imensos, né? E nós estamos aí, né? Com o desemprego que tem, nós estamos preocupados aí com o nosso sustento, e na realidade a seara do Senhor está precisando de tantos e tantos espíritos para se qualificarem como missionários nesse turbilhão de mundos. E você vê que existe uma hierarquia nesse plano espiritual dos universos aí, né, Alan? É, uma hierarquia, e nós estamos num nível bem baixo, hierarquicamente falando. Então, emprego lá para cima tem de monte, né, Alan? Hã? Emprego lá para cima tem de monte. Nós somos o jardim de infância, né? É, só que não estamos dando conta nem de limpar o lixo, rapaz. Então, assim, como que vão querer que a gente tome conta de crianças, por exemplo? Né? Nós não damos conta de fazer coisas básicas, né? Então, a gente precisa se empenhar um pouco mais na nossa encarnação, né? Se a gente... às vezes, alguns falam assim, nossa, mas como eu gostaria de ser melhor, de estar melhor e tal. Aí, faz essa pergunta para a pessoa, mas o que você está fazendo para isso? Ou você quer ganhar que nem uma loteria? Você quer ser o sorteado da vez e ia resolver todos os seus problemas? Assim, tinha uma brincadeira que fizeram agora na passagem do ano aí no Facebook. O cara falava assim que ele tinha 100 objetivos para 2018. E o primeiro começava em ganhar a Mega Sena da virada. E como ele não ganhou, os outros 99 charfundaram já de cara. Agora, cria 10 objetivos espirituais para esse ano. 10! Interessante esses dias. 10 objetivos, um para cada mês. Cria 10 objetivos e fala: esse mês eu vou ler o livro tal. Esse mês eu vou visitar um parente distante. Esse mês eu vou ligar para um amigo que eu não vejo há muito tempo. Cria 10 objetivos espirituais. Melhora as suas relações espirituais com as pessoas. Você começará a perceber o apoio espiritual que você vai ter com essa sua nova dinâmica. E para finalizar, o item 14 é um item pequenininho, em que o Kardec, eu acho que ele fecha esse pensamento dos mundos superiores, dizendo o seguinte: ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. São as tarefas individuais, né? Os nossos guias espirituais, os anjos da guarda. É aí que nós exercitamos a tarefa de comando, né? Tarefa de influência. E que aquilo que a gente errar vai influenciar o protegido, aquele que nos foi dada a incumbência de dirigir, de comandar, de orientar, de influenciar. Enquanto não passarmos nessas tarefinhas, nós não seremos galgados a ocupações maiores. Então, que a gente faça isso de primeira mão, no sentido de fazer todo o bem que pudermos àqueles que nos cercam. 10 horas e 36 minutos, vamos lembrar que o nosso programa necessita da sua ajuda que está nos ouvindo, fazendo um depósito identificado. Nós temos uma dívida com a Rádio Brasil, que sempre nos compreende as nossas necessidades, tem nos ajudado bastante, mas se você puder colaborar fazendo um depósito, vai manter e sustentar esse programa. O banco prioritário que a gente sempre cita é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Vou repetir, Banco Santander, Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Outras duas contas do Luiz Pessoa, de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 33716915. 10 horas e 37, vamos agora para a música de boa qualidade. Para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou o breve tempo. Meu coração para sempre era dia de carnaval. Carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou a minha Portela. Quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso perfidir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. O Luiz nos trouxe aí um dos ícones da música brasileira, Paulinho da Viola, com essa música Um Rio Que Passou em Minha Vida. Acho que foi a Portela campeã em 1968, lá no Rio de Janeiro, 68, 69. A poesia é linda, a música é maravilhosa e muito gostoso da gente ouvir. 10 horas e 40 minutos. Vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E esse capítulo estamos abordando sobre João Batista, o precursor do Cristo. E eu e o Luiz, a gente falou a semana passada várias coisas, vamos dar a sequência, está no finalzinho, mas são coisas interessantes. Falamos vários aspectos de João Batista, e realmente existia uma concordância entre a sua vida, as suas palavras, de que ele foi realmente Elias. E hoje, a Terezinha coloca um item: a tocha passa de mãos. Eu leio o que a Terezinha disse, Luiz, Alain, Luiz, faz os comentários. A missão de precursor de João Batista terminara. João prosseguia sua vida normalmente. De público e agressivamente condenou Herodes por ter tomado como esposa Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, e isso um adultério. Mas foi preso. Herodíades queria matá-lo, mas Herodes ainda atendia João, embora o mantivesse na prisão. Ao saber que João fora preso, Jesus voltou para a Galiléia e começou a pregar, como João o fazia anteriormente. Utilizando as mesmas palavras de João, Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E começou a curar, afastar espíritos obsessores e muitos outros fenômenos. Da prisão, João mandou dois discípulos ter com Jesus e perguntar: és tu quem havia de vir? Ou esperamos outro? Mas João já sabia que Jesus era o Cristo. Talvez o quisesse com isso encaminhar os discípulos para conhecerem Jesus e o seguirem. Em resposta, Jesus atestou sua missão não com palavras, mas com fatos. Produziu vários fenômenos e mandou os discípulos contarem a João. A Terezinha, ela, no relato dela, ela coloca que João agressivamente condenando Herodes por ter casado com a ex-esposa do irmão, ou alguma coisa assim, né? Então você vê a postura, né? Aquilo que Jesus recomenda tanto, vigiai e orai, né? E um fato menor, né? Quer dizer, então o João, na realidade, cutucou a onça com vara curta, né? Imagina sobre o aspecto de onde ele andava, o fato de ser mais ou menos um cara que fazia coisa diferente do que era normal, ele ainda vai cutucar o Herodes, né, se metendo na sua vida particular. Então, você percebe que quando Jesus nos recomenda a questão do vigiar e orar, e nós, com o conhecimento que nós temos, nós trazemos conosco o arrastamento, as tendências, o quanto nós precisamos nos evangelizar. Sim. Né? Que é justamente para você controlar sua boca. Você, só de pensar, nós já estamos errando, né? Segundo Sim. o próprio Jesus. Agora, no mínimo, controlar a boca. Né? Porque você pode, ele poderia até pensar que Herodes estava errado, porque contrariava uma lei lá de Moisés, né, que é uma lei mosaica, isso aí. Então, ele abriu a boca. Ele ainda, de forma agressiva, quis condenar. Né? Então, quanto nós precisamos nos evangelizar, quer dizer, aprender, assimilar as recomendações de Jesus através do seu evangelho. Então, o Alain comenta esse próximo, que é: que saístes a ver? Quer dizer, eu imagino que sejam os discípulos de João. Quando os discípulos de João partiram, Jesus falou ao povo sobre João, afirmando que ele era profeta e grande, e Elias. João sempre falou de Jesus com respeito e submissão. Jesus sempre exaltou a João, dizendo: mais que profeta, precursor, dentre os nascidos de mulher, não há maior. Deram exemplo de como os trabalhadores da Seara se devem reconhecer e apoiar. Mesmo se houver alguma diferença no modo de agir, porque entre João e Jesus havia algumas. João batizava e seus discípulos jejuavam. Jesus não batizava nem seus discípulos jejuavam. A lei e os profetas duraram até João, enquanto Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Curioso é que os fariseus e doutores da lei não acolheram a João, nem aceitaram a Jesus, que procediam de modo diferente, o que levou o mestre a indagar: a quem compararei os homens desta geração? É, meu amigo, você imagina só, 2000 anos depois, se tivesse um João aqui... Estava no mesmo lugar. Estava perdido, cara. Ou pior, viu? Iam queimar ele no Facebook, no Instagram. Assim, olha, o meu pai, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu repito bastante essa frase dele. Ele fala assim: que o corpo estranho a plebe estranha. Aparece um ser iluminado desse há 2000 anos atrás, com uma profecia indicadora da transformação do mundo através de um ser amoroso. Vamos matar ele, é mais fácil. O povo não tá preparado, né? A gente não está falando que hoje, em 2018, as pessoas ainda vivenciam uma distração diária, ainda estão longe de evangelizar-se, ainda estão longe dessa mudança para uma vida amorosa. Imagina como nós éramos há 2000 anos atrás, seres primitivos saindo das cavernas, né? Então, Jesus, que sempre tentava tirar dele o foco, né, e valorizava os que estavam em volta dele, como um bom líder, né, ele estava mostrando, falou assim: olha, talvez, né, seguir o meu exemplo seja mais difícil, né? Eu estou num nível superior. Então, olha para João. Ele é o melhor entre os nascidos de mulher. Olha para ele. Exemplifique-se nele. Olha o caminho que ele escolheu para viver. Era um exemplo mais próximo dos homens. Mais próximo dos homens, né? É que nem, às vezes, a gente... Eu faço algumas palestras, quando eu falo de Jesus, é difícil, né? As pessoas ficam, às vezes, distantes do exemplo de Jesus. É muito longe da gente. É um espírito puro, né? Então, eu sempre procuro trazer exemplos dentro do contexto de pessoas mais próximas, de pessoas encarnadas perto da gente, de acontecimentos do nosso dia a dia. Porque fica mais próximo da realidade das pessoas que estão ouvindo. Então, João ele é ilustrado como um modelo para aqueles naquele momento. Mas não porque aí nenhum tipo de santidade, não. É um esforçadão. É, então vamos dar apoio para ele. É um modelo de esforçado. E aí a Terezinha encerra o capítulo falando... Eu só queria tocar um ponto aí que eu acho que é fundamental. É a questão dentre os nascidos de mulher, né? Nós sabemos que a igreja, ela classifica Jesus como Deus, né? Ele faz parte da Trindade. E nós sabemos que as traduções bíblicas foram, ao longo do tempo... Adulteradas. Isso, né? Então, foram ao longo do tempo alterados. Então, é um trecho que nós temos que ver com certa cautela, porque pode ser um trecho que tenha sido adulterado para estar em consonância com o fato de Jesus não ser homem, ser Deus, né? Porque textualmente aí está dizendo assim: é maior do que eu, se considerar que Jesus, né, também nasceu de uma mulher, ele é maior do que eu. Então, essa conotação, esse registro que eu queria falar. E outra coisa também com relação ao fato de que a doutrina espírita nos coloca diante de uma realidade. Ela nos diz o seguinte: que todo espírito, para reencarnar, ele sofre um processo de miniaturização e esquecimento. Agora, é sabido, e isso é uma informação que não é doutrinária, é uma informação de espíritos que carece de concordância de outros espíritos, aqueles espíritos mais evoluídos, eles têm a possibilidade de reencarnar, mas durante a gestação eles estarem em plena liberdade para atuar no plano espiritual, como seria o caso de Jesus. Né? Então, eu diria o seguinte, em sendo correta essa afirmação de Jesus, ele se apartou do fato como reencarnou João e como ele reencarnou. Tá? Pela sublimidade dele, praticamente, vamos supor, ele não teve que se atrelar ao corpo físico para a sua reencarnação. Sim, tá? Muito interessante essa observação. E a Teresinha termina o capítulo assim, a morte de João e seu ressurgimento. Escreve, ao ser decapitado por Herodes, João resgatou o erro que cometera na encarnação anterior como Elias, mandando degolar 450 sacerdotes de Baal. Bonzinho Elias, né? Só perdeu o pescoço, perdeu da boca. Mas depois eu vou fazer um comentário também sobre isso. Após a morte de João, os judeus, que não sabiam direito como uma pessoa pode reaparecer, ressurgir, pensaram que João é que estaria fazendo tantos e tais fenômenos através de Jesus. Os judeus interpretavam isso. Mas Herodes comentou, a João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? Se referindo a Jesus. O verdadeiro ressurgimento espiritual de João comprovou-se na transfiguração. Materializados, aparecem ele como Elias, ao lado de Moisés, conversando com Jesus sobre a sua próxima desencarnação em Jerusalém. Intrigados, os discípulos perguntaram a Jesus se Elias não devia vir primeiro, pois ainda aparecia no mundo espiritual. Jesus esclarece, Elias já veio, e não o reconheceram, e o trataram como lhes aprouve. Os discípulos entenderam que João Batista era Elias reencarnado. Jesus ainda se referiu várias vezes a João e sua tarefa, dizendo, ele deu o testemunho da verdade. Era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Fecha aspas. No templo, arguído pelos sacerdotes e escribas, quanto à autoridade com que expulsara os vendilhões, argumenta e fala Jesus. O batismo de João era do céu ou dos homens? Fecha aspas. Do significado da missão do Batista, atestou o povo judeu. Na verdade, João não fez sinal algum. Nessa encarnação, não foi médium de efeitos físicos como fora na encarnação como Elias. Mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos creram nele. E não for exatamente para isso que João viera? Para anunciar Jesus ao povo, fazendo que o reconhecessem como o Messias prometido? Missão cumprida. Você vê quanta informação doutrinária aí na passagem, né, da transfiguração. Os apóstolos eles tinham consciência de que aquele espírito que iria reencarnar não podia estar no plano espiritual mais, se ele estava reencarnado. Né? Então você vê que eles estranharam o fato de Elias estar aparecendo, se o Elias devia estar reencarnado, né? E aí Jesus explica, ele reencarnou, já desencarnou e está de novo no plano espiritual, se mostrando como Elias, que a doutrina é clara, e o espírito ele poderia aparecer como João ou como Elias, era a forma como que ele poderia aparecer. E aí de novo colocando também que João, e colocando o que Kardec coloca, que a mediunidade é orgânica, né? João, num novo corpo, não teve a mediunidade de efeitos físicos como Elias teve. Né? Então você vê quanta informação de consonância com que a doutrina espírita nos traz. Casa-se perfeitamente. Exatamente. Não existe nada de contradição doutrinária com o que foi escrito quase 2000 anos atrás. Só para finalizar, eu falei que eu ia citar, como Elias, ele decapitou 450 sacerdotes. Ninguém aqui vai ser advogado de Elias, nunca, né? Não tem esse objetivo. Mas eram outros costumes, era um outro contexto, devia ser um hábito da época, mas de qualquer maneira, ele foi muito além de hábito, de cultura, Aqui teve, certamente, um comportamento muito personalista de Elias. E ele sabia, não matarás, né? Não matarás. Moisés. Então, certamente, movido pelo personalismo, pela cultura da época, ele se deixou ficar dentro da caixa naquele momento, embora fosse um espírito ilustrado, embora fosse um espírito instruído, ele ficou dentro da caixa. E dentro da caixa ele degolou 450. E a misericórdia divina é tão maravilhosa, que ele foi apenas decapitado. Como se isso, se não pagou tudo, pagou grande parte de tudo aquilo. Então eu faço uma transposição para a dor que você está sentindo, que eu estou sentindo. Deve ser um pagamento muito menor do que a dívida que você tem lá com a justiça divina. Então devemos, não vamos reclamar. Vamos tentar entender o contexto, botarmos a cabeça fora da caixa e ver aquilo que o Alan falou. De repente, aquele que é um indivíduo que vai contra você, ele está sendo o seu melhor professor. Amanhã nós estaremos em São Pedro, na União Espírita de São Pedro, e na quarta-feira estaremos fazendo palestra na Seara Espírita Renascer, ali na Vila Resende. Sempre no trabalho. Um bom fim de semana a todos, que Jesus nos abençoe a todos. Eu já antecipo dizendo ao Alan suas últimas palavras e dizendo que ele está proibido faltar a partir de agora. Você não perde a cesta básica. Eu vou me esforçar para isso, meu amigo. Esse ano vai ser um ano de bastante trabalho fora daqui, mas que Deus sempre nos ampare para o trabalho espírita que a gente assumiu como uma das frentes para ser trabalhada nessa vida, e que todos nós possamos estar juntos esse ano 2018 com muito amor no coração. Alan, faz a prece final para que possamos encerrar o trabalho de hoje. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais a companhia, a inspiração, né, esta oportunidade de falarmos de Jesus, esta oportunidade de estarmos juntos, e que você em casa, onde esteja, esteja junto com a sua família, ame o seu semelhante, ame as pessoas que estão à sua volta, se ame também, busque aprender mais sobre você mesmo, leia, estude, se transforme, aproveita a sua reencarnação. Uma ótima semana a todos. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos. A concordância que age entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.